a vida é desigual. Não deve pensar assim, pois a vida é muito linda. Tem que viver. Todo aquele que pensa que está só e que está mal, não deve pensar assim, não se faz nada sozinho. Tem sempre alguém. Por que chorar? Se a vida é um carnaval e o melhor é viver cantando. Por que chorar? Se a vida é um carnaval e o melhor é viver cantando. Por que chorar? Se a vida é um carnaval e o melhor é viver cantando. Por que chorar? Se a vida é um carnaval e o melhor é viver cantando. Pensa que a vida é ruim, tem que saber que não é assim. Não é bom ficar sozinho e que tudo passa. Todo aquele que pensa que não vai mudar, tem que saber que não é assim. Que a vida passa depressa e tudo muda. Por que chorar? Se a vida é um carnaval e o melhor é viver cantando. Se a vida é um carnaval e o melhor é viver cantando. Por que chorar? Se a vida é um carnaval e o melhor é viver cantando. Por que chorar? Se a vida é um carnaval e o melhor é viver cantando. Cantando.